Salvador, operando. Controle Salvador, 1-2-0, decimal, 8-0. Torre operando na potência 1-1, 8, decimal, 9-5, solo, retrátil, 1-2-1, decimal, 1-0. Atenção, taxiway, Alfa, interditado, entre taxiway, Juliet, e taxiway, Índia. Aeronave com destino ao pátio militar, contestar operação em Salvador, 1-2-2, decimal, 5, bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo. Informe que recebeu informação em uniforme. Salvador International Airport, information uniform, 2-0-0-3-0, wind 1-7-0-3, 1-2 knots, visibility more than 10 kilometers, catch rate 1700 feet, all temperature setting, 1015, condition level 0-4-5, temperature 26 degrees, ILS X-ray procedure, the runway 10, active runway 10, CRM Victor Delta, radio beacon out of service. Over approach control 120.80. Compass hour on 1 1